Você sabia que alguém pagou um alto preço pela sua vida? Pastor, é lógico que eu sei. No Brasil todos sabem. Pergunta para qualquer um na rua, quem é Jesus? Conhece Jesus? Sim. Oh, claro. Agora saber, só de saber, é diferente de ter consciência, de ter convicção, de que aquele sangue que escorreu naquela cruz era o preço pago pela minha e pela sua vida. Posso te garantir que até hoje ninguém mais morreu no seu lugar. A cruz, igreja, foi para aquele que não teve pecado. E a cruz era para pagar pecados. Que loucura. Mas é amor. Nós nunca, eu acho que nós nunca vamos entender a totalidade da obra da cruz nessa terra. O que o Senhor Jesus passou, o que foi a morte física, somado do peso do pecado sobre os seus ombros. Mas, igreja, não preciso entender a totalidade. O pouco que nós já entendemos já nos deixa apaixonados por Ele. Amém? Abre sua Bíblia, irmão, em 1 Samuel, capítulo 16. Estou com vontade de continuar o louvor, irmãos. Cadê o irmão Tiago? O irmão Tiago fugiu. Alguém chama o Tiago para mim. Aleluia. 1 Samuel 16. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1. Uma palavra que Deus colocou no meu coração faz alguns dias. No culto de quinto, o pastor Everton pediu para abrir a Bíblia em 1 Samuel. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi Jesus. O homem vai pregar o texto que eu queria pregar no domingo. Mas não foi, igreja, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim, igreja. Disse o Senhor a Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Verso 6, igreja. 1 Samuel 16, 6 agora. Diz assim. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel. Não atentes para sua aparência, nem para sua altura. Porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Verso 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Porventura perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós estamos lendo o texto, aonde Deus dá uma palavra direta ao profeta Samuel. Aonde Deus deixa claro ao profeta a sua vontade. E a primeira coisa que Deus está dizendo para Samuel, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo eu o rejeitado. Igreja, não soa bem escutar que Deus rejeitou a Saul. Você já tinha pensado nisso antes? Pode Deus rejeitar alguém? Biblicamente, pode. A palavra está nos dizendo que Deus rejeitou a Saul. Igreja, quem foi Saul? Saul foi um homem levantado pelo próprio Deus para ser o primeiro rei de Israel. O povo de Israel olhava para os povos vizinhos e todos os povos tinham reis, e eles começaram a incomodar o homem de Deus, e nós também queremos um rei, nós também queremos ser dirigidos por um rei. E foram, até que o homem, o Samuel, disse: então tá, Deus vai levantar um rei no meio de vocês. E aí Deus vai lá e escolhe a Saul. E Deus manda o profeta ungir a Saul como o primeiro rei de Israel. E o tempo passou, e agora Deus está rejeitando aquele a quem ele mesmo levantou. Irmãos, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 16. Memorize isso. 1 João capítulo 4, 16. Diz que Deus é amor. E tem um monte de outro texto bíblico que diz a mesma coisa. Mas então, como pode um Deus que é o amor rejeitar alguém? Igreja, a consciência de que Deus é amor, todo mundo tem. Há um tempo atrás eu falei de Jesus para um jovem que está desviado. Um jovem que foi crente. Obrigado, Márcio. Um jovem que caminhou com o Senhor, teve experiências com Deus, escolheu conscientemente desviar da fé. E aí esse jovem me disse: Vini, não pode Deus ser amor e me mandar para o inferno. Eu sou um cara bom, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu não desejo mal para ninguém. Eu só não quero saber de igreja, eu não quero saber de culto, eu não leio a Bíblia, eu não quero saber de orar. Mas isso não vai fazer com que o Deus que eu conheci, que é um Deus que se manifesta em amor, me mande para o inferno. Igreja, o fato de que Deus é amor, ele é real. Porém, nós temos que lembrar o que diz no Salmo capítulo 7, versículo 11. O mesmo Deus que é amor, é o amor, ele também se apresenta na Bíblia como o justo juiz. E disso nós não gostamos muito de falar. É melhor a primeira parte: Deus é amor. O mesmo Deus que é amor, tomado de amor, também se revela a nós como justo juiz. E esse justo juiz, ele tem a função de forma justa julgar. E o justo juiz, por mais que ame, preso na sua própria justiça, ele não pode fazer diferente do que a justiça exige. Esse mesmo Deus que é amor também é justo juiz. Se você ler o capítulo anterior do que nós lemos, você vai ver que o Saul recebeu uma palavra da parte de Deus, recebeu uma orientação para ir lutar contra um povo e destruir tudo. Não era para ele poupar nada, era a ordem de Deus, era essa. Capítulo 15, versículo 3: destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Essa foi a ordem dada por Deus a Saul. E o texto bíblico nos mostra que Saul escolhe poupar algumas coisas. Ele escolhe de forma consciente desobedecer a ordem dada por Deus. E a desobediência de Saul traz sobre ele a rejeição. Deus, como justo juiz, não pode abençoar um desobediente. Deus, como justo juiz, não vai premiar alguém que quer viver em pecado com a eternidade. Pastor, Deus é amor, eu não vou para o inferno. Se eu e você escolhermos de forma consciente, fazemos algo diferente da vontade de Deus, o meu destino eterno e o seu será o inferno, porque Ele é justo juiz. Eu posso servir a Deus a minha vida inteira. Eu acho que vai ter pastor no inferno. Acho que vai. Eu posso ser pastor a vida toda, igreja. E no final, em algum momento, escolher. Ah, agora Deus já fiz tanto para Ele. Estou com crédito, dei a minha vida toda na igreja. Tenho me dedicado tanto. Um pecadinho, isso aí não vai trazer, manchar tudo que eu já fiz. Se eu escolho o pecado consciente, eu mesmo estou atraindo a rejeição. E foi isso o que Saul fez. E a rejeição de Deus para Saul era porque o coração do Saul não tinha o temor e a reverência necessária a Deus. Igreja, pensa o fato de Deus estar rejeitando o primeiro rei de Israel. O que isso significa? Abriu-se uma vaga para rei. Você já escutou alguém falar para você que está procurando emprego e que quer um emprego de dono de um comércio? Eu estou procurando emprego, mas eu quero um emprego de gerente. Já escutaram esse tipo de coisa? Não. Eu já. Pastor, me arruma um emprego, mas eu quero um emprego para ser chefe. Eu não quero começar como funcionário, eu quero começar como patrão. É o caso. Mande o seu currículo para Israel e se candidate para ser rei de Israel no lugar de Saul. O fato da história de Saul ser marcada pela rejeição abre o caminho, abre a vaga para um rei. Imagina você passar numa cidade, está uma placa: temos vaga para rei. O que você faria, irmão? Oh, ser rei. Ser rei é ser o representante de uma nação. Ser rei é ser a pessoa que vai dar a direção para uma nação. É carregar o peso, é carregar a responsabilidade do futuro de uma nação. Temos vaga para rei em Israel, igreja. Um rei que vai determinar muitas coisas na vida das pessoas. Irmãos, muitas vezes a nossa consciência cristã faz com que a gente olhe determinadas coisas na nossa sociedade e despreze. Isso está errado. Se você acha que o seu voto não é importante, pensa nisso. Quando nós escolhemos o presidente da nossa nação, nós estamos escolhendo a pessoa que nos representa e que tem autoridade para determinar rumos da nossa nação. Ah, eu vou brincar com o meu voto, vou votar no fulano, vou votar no ciclano. Eu não quero me envolver com política. Ok, mas pense nisso. Essa pessoa que ganhar, você gostando dela ou não, ela está intitulada, ela tá sobre ela agora a autoridade diante de uma nação. Aqui está então o Saul rejeitado e o Samuel tem a tarefa de escolher o próximo rei de Israel. O segundo rei de Israel. E o Samuel recebe uma palavra da parte de Deus para ele ir para uma determinada cidade, que lá o Senhor ia mostrar para ele o rei. E é interessante que o Samuel chega nesse lugar. E a primeira, no verso 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. E disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Irmãos, por que Samuel, ao olhar para o Eliabe, automaticamente tira a conclusão: é esse? Por quê? Porque Eliabe, diz a palavra, ele tinha a aparência, ele tinha altura, ele tinha estatura, ele tinha porte de rei. Então ele olha a aparência e tira uma conclusão. Conclusão certa ou errada? Errada. Irmãos, muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria opinião. Quando olhamos para alguém e pela aparência tiramos rapidamente uma conclusão, estamos correndo um sério risco. Sabe aquele ditado popular que diz que a primeira impressão é que fica? Espiritualmente, não serve. Espiritualmente, apenas um primeiro sentimento referente a alguém não significa nada. Porque eu posso me enganar. Eu posso olhar e achar que aquela pessoa é algo que não é. Nós olhamos, quando somos mais jovens, estamos à procura de nosso grande amor. Quem é casado aqui, quem já foi noivo e namorado, sabe como foi esse tempo de busca, de preparo para o casamento. E aí nós idealizamos a pessoa. E nós sonhamos e planejamos e viajamos em características, todo tipo de característica. A gente aprende a fazer listinha para Deus, até com o número do calçado que a pessoa tem que usar para ser a pessoa ideal. E aí nós vamos amadurecendo e vamos vendo que a aparência pode nos enganar. Apenas o aspecto físico não revela quem nós somos. Igreja, está em moda agora os ladrões de banco. Fazem assalto de terno e gravata. Ninguém diz que era um ladrão. É até ele puxar a arma, botar na cabeça do povo e roubar o banco. Não é que era mesmo. Porque nós somos uma sociedade que se entrega pela aparência. Nós confundimos o aspecto físico com virtudes, com qualidades. E nós automaticamente corremos o grande risco de nos enganarmos a nós mesmos. A aparência, ela é tão enganosa, que de tempo em tempo, ela muda. No passado, irmãos, era lindo uma mulher mais robusta, mais forte. É ou não é? Tinha desfile de mulheres com uma forma carinhosa de dizer isso, mas mulheres mais gordinhas. Era lindo. Criança, eu fui criado assim. Minha mãe dizia, quanto mais gordo, mais saúde. Hoje nós sabemos que é o contrário. Se tá, a criança está muito gordinha, leva no médico, tem que reduzir, vai ter que fazer uma dieta, vai ter que cuidar da saúde. O que no passado era aparência boa, hoje é visto como aparência negativa. A própria aparência humana é determinada pela sociedade e muda de tempo em tempo. Irmãos, hoje está em moda aquele cabelo que o pessoal está usando, que é arrepiado no meio. Eu duvido que daqui 10 anos esse negócio seja bonito ainda. Eu duvido, aquele cabelo é um moicano, não tão moicano, porque tem um moicano clássico, que é aquele que dá 3 palmos de cabelo. Mas os jovens usam um que é só no meinho, assim. Eu duvido que isso aí continue bonito. O cabelo do Neymar, irmãos. Eu duvido que aquilo lá seja bonito daqui a 10 anos. Porque a aparência, ela muda de acordo com o tempo. De acordo com as gerações, isso vai mudando. Isso não é princípio. Porém, o Senhor Jesus, Ele não está muito preocupado com isso. Igreja, você conhece alguém que se converteu a Cristo Jesus e pela aparência você notou que ela se converteu? Faz um sinal para mim com a sua mão se você já percebeu isso. Alguém perto da sua casa, sua família se converteu e aí botou um terno, uma gravata, enfiou a Bíblia embaixo do braço e foi domingo à tardinha caminhando pelo bairro, abanando para os vizinhos. Já viram isso? O que que é a conclusão automática das pessoas? Outro dia um irmão me contou que estava indo para o culto, todo de Bíblia embaixo do braço, e amigos dele viram ele: tu virou crente, cara? E ele todo orgulhoso: virei, estou andando com Jesus agora, já evangelizou os amigos. A nossa aparência perante a sociedade também faz com que a sociedade tire uma conclusão de nós, que também é uma conclusão equivocada. Sabe por quê? Igreja, mudar o aspecto físico é muito simples. Irmãos, trocar a roupa que eu uso. É muito fácil. Largar a bermuda e botar uma calça social, um sapato. As mulheres botarem uma saia comprida. Se isso fosse sinônimo de conversão, era simples demais. A nossa aparência, nós mesmos podemos mudar tomando atitudes bem práticas. Os irmãos que lembram, no ano passado eu estava bem carequinho, estava raspando a cabeça. Agora estou mudando minha aparência, vou usar um tupetinho. Vou mudar. Isso significa diante de Deus alguma coisa? Não. Não significa. Claro. Aquelas exceções, a pessoa usava uma roupa altamente indecente. A mulher, em vez de usar uma mini saia, usava só uma cinta e chamava de saia. Aí se converteu e abandonou a mini saia, que era uma cinta. Isso é um outro nível. Isso é conversão, sim. Agora, eu automaticamente, porque fui numa igreja, botei uma gravata e peguei uma Bíblia. Isso não me garante que eu virei crente. A nossa aparência, igreja, ela é muito fácil de mudar. Eu aprender um discurso evangélico é muito fácil. Eu decorar versículos bíblicos e sair dizendo por aí, e dizendo que eu sou crente, é muito fácil. Eu ter trejeitos evangélicos, isso tudo tem hoje, igreja. Eu posso caminhar na sociedade aí, cheio de manias evangélicas. Nada disso me garante conversão real. Nada disso me garante compromisso com Jesus. Irmãos, o texto bíblico vai nos dizer que o Senhor não vê como o homem vê. Os olhos de Deus, igreja, eles são completamente diferentes. O que Deus enxerga quando Ele olha para um ser humano é totalmente diferente do que eu e você enxergamos. Irmãos, eu e você podemos olhar para uma pessoa e de primeiro instante rotular ela de alguma coisa. Nós podemos, num primeiro contato com alguém, tirar uma conclusão e decidir não gostar dessa pessoa, rejeitar ela. Nós temos como ser humano a facilidade de perceber os defeitos dos outros. Quando nós olhamos rapidamente, nós identificamos tudo que a pessoa tem que mudar. A visão raio-x, tu olha a pessoa dos pés à cabeça e já tira várias conclusões. Outro dia eu fui visitar a família de minha esposa. E aí fomos numa casa de amigos lá. E aí tinha um homem, 9:30 da manhã, tomando café da manhã. Assim, dava de ver que ele recém tinha acordado. Ele tinha uma postura que não me animou muito. E eu olhei para aquele cidadão e tirei a conclusão: esse cara é folgado. A mulher dele já tinha ido trabalhar de manhã cedo, tinha passado em casa e tinha voltado ao trabalho. E o cidadão lá, tomando café da manhã, de chinelo e bermuda. E eu automaticamente olhei aquilo e disse: aqui está um cara que não trabalha. Voltei para a casa do meu sogro e perguntei para ele: quem é o fulano, Silvio? E o meu sogro disse: ah, é o rapaz que trabalha na empresa aqui em cima. E eles trabalham no turno da noite, ele trabalha por turno. E então ele trabalha a noite toda e aí vai para casa de dia. E eu, muito crente, engoli a seco todos os meus pensamentos. Disse: ô Jesus, perdoa, me perdoa, Pai. Tirei uma conclusão por algo completamente equivocado. Irmãos, o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele sabe os nossos defeitos. Deus, quando olha para o ser humano, Ele sabe todas as nossas falhas. Só que Deus usa óculos, igreja. Ai, ai, ai, que loucura é essa? Deus, Ele escolheu olhar para nós através do óculos de Jesus. As lentes dos olhos de Deus são o sangue de Jesus. E Ele olha hoje para a humanidade através da obra da cruz. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz para perdoar nossos pecados está posto diante de Deus. e Ele escolhe olhar para nós com olhos de amor. Irmão, se Deus olha para mim com olhos de amor, tenho eu o direito de olhar para o meu irmão com olhos de condenação? Tenho eu o direito de tirar rápidas conclusões da vida do meu próximo, pela roupa que ele está vestindo, pelo jeito que ele está sentado, pelo carro que ele tem, sei lá eu os critérios que nós usamos? Tenho eu o direito? Não. Tenho eu o direito de julgar e condenar alguém? Não. A função de julgar, o juízo, ou absolve alguém, ou condena. A função de um juiz é essa: ele libera uma sentença, ou de liberdade, ou de condenação. E eu, com os meus olhos, num primeiro contato, emito sentenças. Esse aqui eu escolho gostar. Esse aqui é muito meu amigo. Ah, esse outro aí que está chegando agora, não sei. Esse irmão aí que fica orando em línguas e gritando, tudo falso. Como é que tu sabe? Qual foi o critério que tu usou para identificar que o que o irmão está fazendo é falso? Qual é o teu medidor? Esse irmão aí fica doente porque não tem fé. Ele não tem fé para ser curado. Irmão, onde é que tu conseguiu um termômetro de fé? Me conta, eu vou lá comprar um para ver como é que está a minha. Igreja, os olhos de Deus são diferentes do nosso. O Senhor não vê como nós vemos. A matemática de Deus, ela é diferente. O critério de Deus, ele é diferente. Eu não estou dizendo que Deus não enxerga o pecado. Eu estou dizendo que Ele enxerga o pecado. E quando Ele enxerga o pecado, Ele escolhe perdoar o pecador. Ele escolhe agir de misericórdia e graça para aquele que está em pecado. Quando nós olhamos alguém em pecado, nós às vezes pensamos, esse aí vai se destruir. Estou vendo tudo. Isso aí vai acabar até virando mendigo. Está se destruindo. Deus, quando olha o pecado, Ele vê o pecado, Ele olha para o pecador. E Ele, a primeira coisa que Ele pensa é, me chama, que eu te perdoo. Pede ajuda, que eu te ajudo. Ele olha sempre com lentes de amor para o ser humano. Irmãos, eu e você precisamos entender que nós não temos o poder de olhar o coração do ser humano. Eu tiro coisas que eu acho que o outro sente. Eu tiro conclusões em cima de coisas que eu suponho que o outro pensa, mas eu não tenho o poder de entrar no coração da outra pessoa para medir o que de fato ela está sentindo ou não. Irmãos, quando você vê alguém sofrendo, deixa eu te pedir algo: não diga para outra pessoa, eu sei o que tu está passando, eu entendo a tua dor, porque você não sabe e você não entende a dor do outro, porque o outro é diferente de você. Pastor, eu já perdi meu pai, eu também já perdi o meu. E eu garanto para você que a dor que você sentiu quando você perdeu seu pai é diferente da dor que eu senti. Porque eram pais diferentes, eram pessoas diferentes, eram filhos diferentes. Nós às vezes queremos tirar conclusões. Sabe aquele irmão que não sabe o que dizer na hora que alguém está sofrendo? Irmão, deixa eu te pedir, não diz nada. Não diz nada, entra quietinho, sai sem falar nada. Dá um abraço na pessoa que está sofrendo, porque você nunca vai conseguir entender tudo o que está no coração dela. Nós não temos esse poder. Nós não vamos conseguir entrar no coração das pessoas para dizer a motivação dela é essa. A motivação dele em fazer isso é chegar naquilo. Como é que tu sabe? Ah, esse irmão aí está dando oferta na igreja porque ele quer comprar a bênção. Ele te falou isso? Não, ele não falou, mas o primo do sobrinho, do vizinho, do parente, da avó, do tio, me contou. Irmão, Se tu não ouviu, não chega à conclusão de condenar alguém. Parte do pressuposto de que todos são bons e vai se relacionando. E se as coisas forem dando errados, aí tu vai olhando e analisando com base em fatos e circunstâncias. Nós não podemos julgar as pessoas e trazer condenação. Nós devemos discernir as situações. Só que o juízo e o discernimento é diferente. Quando eu tenho discernimento para ver que o irmão está em pecado ou está cometendo um erro grave, o discernimento tem por base o amor ao pecador. O discernimento faz com que eu vá até o irmão e diga: irmão, tu está num caminho de morte. Irmão, eu posso te ajudar, eu quero orar contigo. Te arrepende e volta ao primeiro amor. Isso é discernimento. O juízo, em vez de falar com o irmão que está em pecado, chama 3, 4 irmãos da igreja. Ó, irmãos, vou compartilhar para vocês orarem. O fulano está em pecado. Não comenta com ele que eu comentei, mas está em pecado. Orem por ele. O ciclano, esse aí está prestes a se desviar. Na verdade, eu acho que ele nunca foi crente, mas orem por ele. Isso é juízo, isso é fofoca, isso é intriga, isso é pecado. O discernimento tem interesse naquele que está em pecado. Eu amo tanto aquela vida, eu estou vendo que ele está se perdendo. Eu vou lá abraçar ele, eu vou lá atrás dele, porque eu quero ajudar ele. Eu não estou nem aí para ele, eu vou sair falando para todo mundo tudo que ele está fazendo de errado. Irmãos, o Senhor vê o coração. Eu às vezes eu tenho o sentimento de que se qualquer ser humano fosse Deus, mandaria matar um monte de gente. Nós chegamos à conclusão até que as pessoas não merecem viver. Que feio isso que tu está dizendo, pastor. Deixa para mim essa então, faz de conta que só eu às vezes tenho conclusões de pensar, esse aí não, mas esse aí não tem jeito. Irmãos, Deus vê o coração. Salmo 139, versículo 23, diz que o Senhor sonda-me, ó Deus. Salmo 139, verso 23. A palavra sonda-me. Salmo 139, verso 23, é isso? É. A palavra sonda-me aqui no texto, ela tem o significado de sondar, de analisar, de medir. Ela não é uma sonda médica, não é uma sonda de hospital. Não, ela tem a função de avaliar o coração. E aí o salmista está dizendo: Senhor, sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Investiga, Deus, todos os meus sentimentos. Analisa, Deus, todas as minhas motivações. Avalia, Deus, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. O que está de interesse dentro de mim. Avalia isso, Pai. E mede essas coisas. O Senhor conhece o meu coração. Irmão, você já cometeu um erro tentando acertar? Eu já. Querendo ajudar alguém, e aí tu comete um erro e estraga tudo. Eu tive uma situação, quando eu morava em Curitiba, que eu fui me meter para ajudar os irmãos que estavam em luta, em briga. E aí eu fiz uma reunião, chamei todos, botei todos frente a frente e comecei a apontar os erros de todo mundo. E aquilo virou uma loucura, todo mundo se xingou, começou a chorar, levantaram, foi cada um para um lado. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que já era ruim piorou. Agora, se já não estava dando certo, agora eu não quero nem se falar, não quero nem se ver. O meu coração tinha o interesse de resolver uma polêmica, de resolver um atrito, uma briga. E o Senhor, se Ele me disse, o meu coração era esse o meu interesse. Porém o fato, a conclusão foi errada. Eu agi de forma errada, sem sabedoria para a situação. Agora mesmo assim, você certo ou errado, o Espírito Santo sonda o teu coração. Todas as tuas motivações. Irmãos, enganar as pessoas é muito fácil. Enganar os pais é fácil. O que, que tu está pregando, pastor? Se você pensa que o seu filho nunca tentou te enganar, eu sou pastor de jovens aqui da igreja, eu vou te dizer que provavelmente ele já tentou. Ah, todos? É, provavelmente todos. Em algum momento, pai, se você está perto do seu filho, olha para ele e pergunta, filho, tu já tentou me enganar? Pergunta, tem pais e filhos aí na igreja, olha no olho dele e pergunta, alguma vez tu tentou me enganar? Alguma vez tu mentiu para o pai? É, eu sei o que eu estou falando, irmãos, provavelmente, não vou dizer que isso é uma regra, provavelmente sim. E é interessante que o filho pensa que enganou o pai. O filho pensa que o pai não sabe. O filho pensa que o pai não nota. E o pai e a mãe, sábios, provavelmente também sabiam que aquilo lá estava alguma coisa errada. Irmãos, Deus vê o coração. Deus sabe o que está dentro de nós. Eu posso enganar as pessoas, eu posso enganar nos negócios, eu posso enganar nos relacionamentos, eu posso mostrar ser algo que eu não sou, eu posso passar uma aparência de alguém bom e ser alguém com o coração completamente machucado. Agora, o ser humano nunca vai conseguir enganar a Deus. Irmãos, tenta imaginar o Senhor Jesus na noite que foi traído, na mesa com os discípulos, olhando nos olhos de Judas, e sabendo tudo o que estava no coração dele. E diz a palavra que o Senhor Jesus os amou. Até na hora que foi traído, conhecendo o coração do traidor. Se você sabe que alguém está te traindo, está traindo sua confiança, dificilmente nós conseguimos continuar amando. O Senhor Jesus conseguiu. Até na hora de ser traído, Ele é amor e Ele libera o amor. Mudar a aparência, mudar o vocabulário é fácil, igreja. Agora o desafio para nós é mudarmos o nosso coração. O desafio da vida cristã. Agora eu estou entendendo então que Deus vê o meu coração. Então eu estou entendendo que o que eu preciso mudar é o meu coração. É. E a palavra de Deus, ela nos anima. Em Jeremias 17, 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então na vida cristã, se eu quero andar com Jesus, eu preciso lutar contra o meu coração e ter a consciência de que ele constantemente tenta me enganar. Outro dia um jovem me disse que ia fazer tudo o que estava no coração dele. Não me importa mais nada, eu vou viver a vida intensamente do jeito que o meu coração quer. Biblicamente, ele vai ser enganado. Mais do que todas as coisas, enganoso é o coração. Então eu preciso lutar contra o engano do meu próprio coração. O diabo tenta me enganar, tenta. E eu mesmo também. Sabe quando tu enxerga um defeito seu e não quer ver? Sabe quando tu está diante de uma situação que você sabe que você está errado? E você tenta passar a mão por cima. Hoje de meio dia eu almocei com minha família. Eu tenho minha filha Isabela de vai fazer 1 ano. E meu irmão tem um menino de 1 ano e 1 pouquinho, mais velho. E aí botamos as crianças na piscina. Uma piscininha pequena para criança. Minhas duas sobrinhas junto, que são maiores. E aí quando eu fui largar minha filha na piscina, o meu sobrinho fazia assim... de ciúme, porque eu estava largando a outra na piscina. Aí a minha mãe, quem aqui é vó? Aí a gente disse, a gente falou, ó, tem que tirar a Isabela, o Lucas está com ciúme dela por causa da piscina, é dele. E minha mãe, não, isso não é ciúmes. Ele está preocupado que ela vai cair na piscina. Irmãos, isso é um exemplo clássico de que o coração é enganoso. Eu acho que coração de vô e de vó é duplamente enganoso. Não conseguiu enxergar que um neto estava com ciúme da outra neta. Que é normal, é da idade, faz parte. O nosso coração, eu estou dando um exemplo bem pequeno. Mas o nosso coração é assim. E o critério que Deus usou para escolher o segundo rei de Israel foi um perfil do coração de Davi. Enquanto os homens olhavam o aspecto de um rei, os olhos de Deus foram dentro do coração de Davi. Foram dentro do coração de todos os outros e acharam no coração de Davi qualidades que não tinha nos outros. Acharam no coração de Davi um desejo por obediência que não tinha nos outros. A palavra de Deus diz isso, igreja. Atos capítulo 13, versículo 22, diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. O que faltou em Saul, sobrou em Davi. Faltou em Saul a obediência, sobrou em Davi a vontade de obedecer. Davi é ungido segundo o rei de Israel, porque o seu coração desejava em tudo fazer a vontade de Deus. Davi fez. Quem aqui conhece a história de Davi sabe que não. Davi teve problemas gravíssimos na sua família. Como pai, como marido, ele cometeu erros graves. E como tem um coração assim, segundo o coração de Deus? Porque logo após o erro, essa vontade de fazer a vontade de Deus tomava o coração de Davi, e ele, tomado de um desejo de fazer a vontade de Deus, depois de pecar, não voltava para aquele pecado, se arrependia, pedia perdão, ia dali para frente. Ele cometia pecados novos e não pecados velhos. Ele caía em outros erros, porque era homem igual a nós. A Bíblia diz que Elias foi como nós, homem como nós também. Agora, igreja, a grande virtude de Davi era ter dentro dele um coração que desejava a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é o mais conveniente a mim. A vontade de Deus nem sempre é fácil, igreja. Conversava outro dia com um irmão, ele dizia: como é difícil ser crente no meu trabalho, é uma pegação no meu pé, vai todo mundo para a casa de prostituição, meu chefe reúne a equipe e vão tudo para a casa de prostituição, e aí voltam e ficam contando como foi e tirando sarro, porque o crente não foi. Não é fácil ser humilhado, não é fácil ser rejeitado, muitas vezes não é. Mas se eu quiser andar com Deus, eu preciso ter esse coração. Quer me humilhar por causa de Jesus? Não posso fazer nada. Quer debochar de mim porque eu quero fazer a vontade de Deus? Pode debochar. Não tem como eu mudar isso. Uma pessoa diz assim, aqui da igreja: se eu tiver que escolher entre um amigo e a Bíblia, eu escolho a Bíblia. Mais ou menos assim a frase que ele disse. Disse esses dias: se eu tiver que optar entre a amizade e a Bíblia, ficou a Bíblia. Não posso fazer diferente. O coração de Davi era assim, igreja. A vontade de Deus estava acima de todas as coisas para Davi. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. E no final do texto diz que o Espírito Santo se apossou dele. O jeito da vida cristã, da gente vencer o engano do coração, é sendo cheio do Espírito Santo. O único jeito de eu querer a vontade de Deus é eu ser um homem cheio do Espírito Santo. a minha natureza não vai me levar a buscar a Deus. Eu não tenho instinto de oração. Eu não tenho desejo de leitura bíblica natural. O Espírito Santo, eu oro, eu busco, e o Espírito Santo gera isso dentro de mim. E o meu coração fica parecido com o de Jesus, na medida que eu obedeço a palavra. O meu coração agrada a Deus na medida da minha obediência. Irmãos, a igreja muitas vezes é um lugar de muito relacionamento. E nos relacionamentos, muitas vezes aparece o nosso coração. Sabia disso? No meio da comunhão da igreja, o meu coração vai se manifestar. As minhas falhas, a minha inveja, o meu egoísmo, a minha soberba, o meu orgulho, vai se manifestar no meio do relacionamento. E aí o meu coração, ele é desmascarado. E isso exige de mim mudança. Isso exige de mim transformação. Eu não posso olhar para mim, identificar o erro e continuar no erro. O final é a rejeição. Eu preciso olhar para mim, identificar o erro e mudar. E isso só Deus pode fazer por nós. Amém? Irmão, você identificou alguma coisa no teu coração que precisa mudar? Não, pastor, porque enquanto tu pregava, eu fiquei o tempo todo pensando na vida do fulano, do ciclano. Ai, aquele é um baita fofoqueiro, tinha que estar aqui para ouvir a pregação. Então tu chega em casa e escuta de novo, irmão, por favor. Eu preciso olhar para mim com os olhos de Jesus. E olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Depois que eu tive a minha primeira filha, abriu na minha mente a dimensão da paternidade. Eu nunca vou deixar ninguém fazer mal para minha filha e eu vou ficar assistindo. Eu nunca vou deixar ninguém sair falando coisas da minha filha e ficar assistindo. Quando você escolhe falar mal de um irmão, saiba que ele é filho de Deus e Deus ama ele. E provavelmente Deus vai defender ele do que tu está fazendo. E eu não quero comprar briga com Deus. Os pais sabem do que eu estou falando. Nós, como pais, lutamos pelos nossos filhos. Deus faz o mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Feche os teus olhos. Nós vamos ter alguns segundos de reflexão. Com base nessa palavra, olhamos para a vida de Saul, escolheu desobediência. Olhamos para a vida de Davi, errou também, porém escolheu a vontade de Deus. Escolheu tentar fazer certo. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. E olhe para dentro da sua própria vida, meu irmão e minha irmã. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me revelou coisas que eu também preciso mudar. Que o meu coração precisa mudar. Eu não posso ser guiado por ele, igreja. Você não pode ser guiado pelo seu coração, porque ele é enganoso. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, porque Deus jamais vai me enganar. A palavra dele jamais vai me enganar. E ele jamais vai me levar para um lugar que não seja o melhor para a minha vida. Ele jamais vai mudar algo em mim que não seja o melhor para mim. Às vezes nós ficamos com traumas de tanto que somos enganados, enganados, enganados. E escolhemos não confiar. Eu quero te dizer nessa noite que se você entregar o coração ao Espírito Santo, você pode seguramente confiar nele. Se você buscar a vontade de Deus, eu garanto a você que o final é a eternidade com Cristo. Eu te garanto que se você buscar a vontade de Deus, você vai viver bem nessa terra, vai desfrutar nessa terra um pedacinho do céu, porque o céu vem até nós. E depois você vai ter só a eternidade para ficar com Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa hora. Sonda o nosso coração, Pai, como diz no Salmo. Mede, esquadrinha, analisa. Avalia, Deus, as nossas motivações. Vê se há em nós, Deus, caminhos maus. Com certeza o Senhor encontrará. Nos arranca desses caminhos, Pai. E nos bota no novo e vivo caminho. Ei. No caminho de paz, num caminho de salvação. Num caminho que nos leva ao Deus do amor. A um Deus que vai ser juiz também. Mas vai ser amor. E se nós buscarmos a Tua vontade, certamente o Senhor nos abençoará. O Senhor ungiu a Davi como rei por causa do coração que aquele homem tinha. Não foi por causa de um currículo profissional, não foi por qualidades de liderança, não foi por virtudes de administração. Foi porque o Senhor enxergou o coração. Levanta homens e mulheres, Deus, na nossa geração, com um coração semelhante ao de Davi, que buscam em tudo a vontade do Senhor, na família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, nos negócios, nas finanças, como pais, como mães, como filhos, em tudo, a vontade do Pai prevaleça, em nome de Jesus. Amém, irmãos.